quem o Joaquim votou? Abraçou, não, você ficou sabendo dela? Não, não, não. Abraçou a Dona Mirna e a sua Guerra Cleis. Pediu para o presidente tirar uma foto dele. Abraçou, vai. Declara aberta sessão ordinária de 27 de abril de 2010. Solicita, senhor secretário, que faça a leitura do texto bíblico. A dona Maristela, pode ser? Salmo 3, versículo 1 a 5. Senhor, como você tem multiplicado os meus adversários? Muitos se levantam contra mim. Muitos são os que dizem de mim: não há socorro para ele em Deus. Mas tu, Senhor, és um escudo ao redor de mim. A minha glória é aquele que exulta a minha cabeça. Com a minha voz clamo ao Senhor, e Ele, do seu santo monte, me responde. Eu me deito e durmo, acordo, pois o Senhor me sustenta. Palavras do Senhor. É um senador. É um senador. Agora? O ano passado, não. Solicita, senhor secretário, que faça a leitura da ata da sessão do dia 20/4/2010. Ata. Senhor presidente, vou pedir a dispensa da leitura dessa ata. Vamos colocar em votação a dispensa da ata do pedido do Aguinaldo. Em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, caso contrário, se manifestem levantando. Aprovado o pedido do vereador Aguinaldo. A dispensa da ata. Solicito, senhor secretário, que faça a leitura dos pedidos. Matéria do Executivo. Projeto de Lei Complementar número 2/2010. Institui o tratamento diferenciado e favorecido ao ser dispensado às microempresas e às empresas de pequeno porte no âmbito do município, na conformidade das normas gerais previstas no Estatuto Nacional da microempresa e da empresa de pequeno porte, instituído pela Lei Complementar Federal número 123, de 14 de dezembro de 2006, e das outras providências. Matéria do Legislativo. Requerimentos. Requerimento número 85/2010, do vereador Edilson Vaz, requerendo o envio de ofício ao Executivo Municipal solicitando cascalhamento no bairro Santa Lourdes. Requerimento número 86/2010, do vereador Edilson Vaz, requerendo o envio de ofício ao Executivo Municipal, solicitando reforma da ponte no patrimônio dos Cajos, em frente à casa do senhor Neri. Requerimento número 87/2010, do vereador Dirceu Agostinho Bassani, requerendo o envio de ofício ao Executivo Municipal, solicitando que seja realizado o programa Cidadania Rural nas localidades de Quarteirão Aparecida e Limeira. Correspondência recebida do Ministério da Saúde, comunicando e informando a liberação de recurso financeiro para o município através do programa Pagamento de Agentes Comunitários de Saúde, no valor de R$ 54.684. Do Ministério da Saúde, comunicando e informando a liberação de recurso financeiro para o município através do programa Pagamento de Saúde da Família, no valor R$ 51.200. Do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, ofício circular, comunicando a transferência de recursos destinados à manutenção dos serviços de ação continuada no valor de R$ 18.460,02 do Ministério da Saúde, comunicando e informando a liberação de recurso financeiro para o município através do programa Pagamento da Saúde Bucal, no valor de R$ 17.200. Essas são as matérias do dia de hoje, senhor presidente. Devido aos requerimentos apresentados, passamos para o expediente do plenário. Está livre a palavra para o vereador que quiser fazer uso dela. 5 minutos hoje, senhor vereador. Peço a palavra, senhor. Como se diz, senhor? Só peço a palavra para daqui mesmo, para falar, não fazer o uso da tribuna. Só falar sobre o vereador Adir, hoje a ausência dele, que é devido aos trabalhos dele, fechamento do imposto de renda, ele hoje teve que se ausentar da nossa sessão, e na próxima sessão ele falou que está presente aí, com toda a força. Está livre o uso da palavra. Eu peço a palavra, não, mas é igual o vereador Fabrício, me permitir, presidente. Não, é que nós comentamos até sobre a Gleice, que esteve em Pitanga hoje, e até eu queria saber sobre a Câmara, se teve algum convite para a Câmara, que nenhum dos vereadores, pelo que eu vi, estamos sabendo desse convite, o qual eu acho que seria interessante para nós, a região central. Amanhã ou depois ela pode ser a nossa vice-governadora ou até mesmo senadora, e nós não tivemos conhecimento nenhum, pelo menos eu não tive, perguntei para o vereador Carijó, também não tinha conhecimento, ou alguns não tinham conhecimento do que eu não vi, de sinceridade, que eu não vi. Então, qual foi o motivo, se o senhor, se o presidente tem conhecimento, ou algum vereador tem conhecimento do que aconteceu, porque nós do PMDB, a vez passada, a eleição passada, participamos da eleição apoiando o PT, que o PMDB no segundo turno apoiou o Lula. Então, eu acho que não seria mais isso, eu falo, porque eu votei para ela também. Então, seria interessante, pelo menos para mim, ter conhecimento, e não porque soube que ela estava na prefeitura, mas eu acredito que seria interessante o porquê que nós não fomos comunicados. Então, eu acho que algum motivo teve, ou falta, ou alguém falhou, alguma coisa, mas eu confesso que eu tinha vontade de ter participado também. Obrigado. Peço a palavra, senhor presidente. Conseguiu, senhor. Só para também complementar, então já estão falando sentado, tudo é rápido. Eu fui ontem à tarde, junto com o senhor Vicente Zilbate, lá em Campinho Simão, assisti a sessão da Câmara lá, inclusive os vereadores de lá, só faltou dois da sessão, né? Mandaram um abraço para os demais vereadores da casa aqui. E eu fiquei sabendo da presença da Gleice lá em Campinho Simão. O prefeito de lá estava lá na Câmara lá, e daí ele comentou que ele ia vir à tarde, tinha um encontro com a Gleice, candidata. E eu quero também dizer que eu não estava bem de saúde, também nem fui convidado, e que eu votei no passado, na vez passada, eu votei para o Álvaro Dias. Obrigado. Está livre o uso da palavra. Bom, já que estamos falando sobre a Gleice, eu posso informar vocês, senhores vereadores, que eu fui convidado por telefone. O Geni me ligou para mim e me avisou que ela estaria uma hora aqui na prefeitura. Acho que os demais vereadores devem ser, não sei se receberam um convite especial. Eu recebi um telefone do Geninho para participar, que ela estaria na prefeitura. Não sei se os demais vereadores. Uma parte então, vereador. Presidente, então eu queria saber o motivo que ela veio, se o senhor foi convidado e teve lá, se teve algum motivo, que alguém proporcionou esse convite, essa visita ou alguma coisa. Não, porque eu soube também hoje à tarde que vários prefeitos estavam aqui. Então teve um convite antecipado da Avercentro, da Amocentro, desculpa. E então, isso que eu quero, só para a gente entender o que aconteceu, porque, sinceridade, pelo nome que ela está tendo, pela repercussão que poderia acontecer aqui no nosso município, eu acho que seria interessante que todos nós, vereadores estivessem, acompanhassem. Até seria, até, de certa forma, seria bom até para o próprio prefeito. Mas, pelo que eu vi, não havia interesse nenhum dele mostrar força, ou até que Pitanga tem interesse nessa senadora. Eu também concordo, vereador, mas quem deve explicar melhor deve ser, talvez, o prefeito, um assessor dele que pode, talvez. Não, ela participou com os prefeitos, né, nós só na chegada aqui, então... Só para ajudar, eu, pelo que eu soube lá em Campinas, Simão, senhor presidente, o André Vargas deve ter viabilizado, né, porque é do PT, e através do prefeito avisaram, cuidaram os prefeitos. Que existe ainda, existe essa assim, que existe assim, ó, o prefeito vai e leva todo mundo junto, é mais ou menos assim. Mas uma parte, né, presidente. Não, até inclusive, pelo que eu soube hoje, o presidente, não, é ele que está com a... Ele não foi na tribuna. Não, mas ele não foi, ninguém foi para a tribuna hoje. Então, só porque, pelo que eu soube, nem o presidente do PT foi. Porque disse que foi convidado só, disse que era meio-dia. 15 para meio-dia, a hora que ela disse que ele ia chegar, uma hora, foi convidado na última hora, pelo que eu soube. Então, eu acredito que o PT não foi que fez esse... esse evento, que participou desse evento. Senhor presidente, só para registrar a presença do ex-vereador dessa casa, que entrou nessa, no plenário agora, ex-vereador dessa casa, Paulo Bugli, Paulo Muniz, mais conhecido por Paulo Bugli. Obrigado, presidente. Está ali o uso da palavra. Ninguém mais querendo fazer o uso da palavra, e não havendo ordem do dia, passamos para explicações pessoais. O vereador poderá fazer uso da palavra pelo prazo de 3 minutos, por uma única vez, para manifestação sobre atitudes pessoais assumidas durante a sessão. 3 minutos. Nada mais havendo, encerra a sessão, convocando a outra para o dia e hora regimentais.